cheguei eu já pude sentir o mover do Espírito Santo aqui. Labaredas de fogo saindo do altar e em toda a igreja elas vão tocar. Os meus pés estremecem de tanta unção. Acabou de chegar aqui dentro o varão. Ele vem cingido com cinto de ouro em tuas mãos, trazendo um grande tesouro. A coroa na glória vamos receber. Vale a pena insistir, nós iremos vencer. Abra as mãos e receba unção e poder. Meu irmão, glorifica para receber. O varão hoje está aqui, sua presença já posso sentir. No altar vejo brasas acesas que estão invadindo a igreja. Em glória que sobe as estiveres, a unção é tão grande que o templo estremece. Tem anjos subindo, tem anjos descendo. Quem está contemplando já está recebendo. É grande o mistério aqui nesse lugar. Vai dando glória, deixa ele te usar. Glorifica, glorifica, glorifica meu irmão. Glorifica, glorifica, sinto o toque do varão. Glorifica, glorifica, glorifica meu irmão. Glorifica, glorifica e receba mais unção. Estão invadindo a igreja. É glória que sobe às vezes que desce. A unção é tão grande que o tempo estremece. Tem anjos subindo, tem anjos descendo. Quem está contemplando já está recebendo. É grande o mistério aqui nesse lugar. Vai dando glória e deixa ele te usar. Glorifica, glorifica, glorifica meu irmão. Glorifica, glorifica, sinto o toque do varão. Glorifica, glorifica, glorifica meu irmão. Glorifica, glorifica e receba mais unção.